Fácil Peças, na hora de consertar sua moto, não procure outra oficina. Vá até a Patrício Peças, onde agora dispõe de um mecânico profissional para conserto de motos. Estamos falando de Joaquim Neto, de Pio Nono. Mas em Patrício Peças, você encontra todos os tipos de peças para motos e bicicleta. Tudo com o menor preço da cidade, aquele atendimento bem especial. Patrício Peças, localizado, Avenida 7 de Setembro, número 734, Fronteiras, Piauí. Organização João Patrício e Abel Patrício. Patrício Peças.